sangue bom, chovendo pra caralho. E eu aí, ó, pensando nas oportunidades que eu deixei passar batido, tá ligado? Tipo, querendo buscar a felicidade do meu jeito, mano, sem ligar pra nada. Mas, de uns tempos pra cá, eu vi que não era nada disso aí, não, ó. Quantas coisas eu fiz pra destacar da solidão, e aquela noite triste tá no coração. Bagulho marcado, sentimento danificado, lembranças que deprimem o sentenciado. Acorrentado no crime, maldito caminho, pego pelo vício, trágico destino de quem procura abrigo na depressão. Em uma noite silenciosa, caminhando na escuridão, onde ninguém tem dó de ninguém, onde a inveja sobe a mente, um lugar que não se entende, onde o dinheiro vale mais que você, onde o desejo da carne predomina o que vai acontecer. O ódio é grande, cadê o amor? Escute o último apelo de um compositor sofredor, que nas ruas de Sobrado viu o sangue que empoça, que presenciou de perto mais uma derrota. Enfim, querer o melhor pra mim, no momento situação ruim. Nem tudo é flores nessa vida, um grito de socorro na periferia. Por enquanto nada vai bem, aqui você vale o que você tem. Triste solidão, amargamente do ladrão, na função um guerreiro jogado no chão. Eliminaram a história que a trajetória presenciei, admirei, olha que os cara fez. Mundo cruel como sempre penso, lembro tiros. Acho que era setembro, por aqui tá tudo estranho, as coisas mudando, o tempo passa, a pele não disfarça. Num dia o caçador, no outro sendo a caça, também tem lembranças boas da velha quebrada. É foda, recordações da hora, mas tem certas que você chora ao lembrar de quem realmente era verdadeiro, de quem me dava conselhos. Final triste, lamentável, os bons vão primeiro deixando exemplos. Cabe a você escolher o seu time de guerra e se prepare pra batalha que te espera. No ringue nocauteado, de um lado a UTI, do outro solitário, me sinto um otário. Dor será a melhor palavra do dicionário, conter a lágrima é necessário. Saudades, Mário, pra explicar não dá, a falta daquela amiga rara que se foi pra nunca mais, esteja em paz. Da vez que te encontrei voltando da feira da lua, conversamos por um minuto no meio da rua, brincou com minha mina, feliz como sempre, sorridente. Na semana seguinte nos deixou, tão de repente, só quem sente compreende a perca de um ente querido. Nas recordações, saudades de um amigo, onde a vida é sem valor, vejo o céu azul sem cor, a tristeza estampada na face de um sofredor, onde o crime sem pedir licença foi um invasor. Bala perdida que chegou, te levou quando entrou, não avisou. Pô, mano, qual é o caminho pra felicidade? Quem que segura a depressão quando a solidão invade? Chega a oportunidade, deixei passar batido, não dá pra recuperar o tempo perdido. Quantas coisas fiz pra tentar ser feliz, olha a vida ensinando novamente o aprendiz. Ser humano, mano, é feito pra viver em grupo, tenho todos, tenho tudo e me sinto sozinho de luto. Mórbido, amargurado, depressivo, confuso e louco, perca a calma, lembra das almas que se venderam por tão pouco. Hoje em dia, os noia tão bruxo, usa droga é luxo, enquanto a alma tá cebosa, o corpo tá fedendo e sujo. Onde o amor é uma flor no centro de um desmatamento, sistema dá o cachimbo, a cinza e a pedra, e deparo com a imagem do aliado que já era, com overdose morrendo, sendo um grande tormento. Brasília, capital do pecado, onde o crack vem aparecendo, a paz tá morta e o mal prevalecendo. Lamento, nas ruas de Sobradinho, sangue escorrendo. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo.